mas acaba de sair lá fora um disco de tirar pica-pau do oco, meu amigo. O disco chama-se The DFA Remixes. É a turma do LCD Sound System remixando Chemical Brothers, Le Tigre, Blues Explosion, Soul Wax, Radio 4, Fish Spooner, Gorillaz, Hot Ship. Tem cinto de segurança na tua cadeirinha aí, maluco? Airbag duplo. He's coming up. It's there. Travel through Hidden Valley, right every way. You don't know what you're doing when you accuse me. You're talking about yourself. You think you're a giant. You think you're a nothing. It's there. Então aí ao fundo, Gorillaz com a música There, é uma que tem a participação da produção do Danger Mouse, o caboclinho do Niles Barkley. Esse é o remix da turma do DFA. Tá curtindo, Charles? Muito bom. Desorientation, maluco. A música tem 15 minutos. Como houve aqui um Malcolm McLaren passou aqui e deu um branco, e entrou, sem mais nem menos, a voz do Mark Smith, no novo disco do Fall, que nós vamos mostrar ainda hoje. Então, o Mark E. Smith não participa desse remix do EFA do Gorillaz, hein? Foi só um Malcolm. Nandão, alguma indagação para o Charles? Várias mensagens. Pessoal da Universidade Federal Fluminense, Mariana, Fabrício, todo mundo lá mandando beijo, pedindo Sonic Youth. O Kleber pergunta pro Charles sobre o lance lá do show do Rolling Stones, a abertura do show e tal. Ele queria que você comentasse. Os Titãs abriram pros Stones aqui na praia. É verdade. Foi em fevereiro. Pô, foi muito bom, cara. A ideia foi do Branco Melo, aquele que teve essa ideia, chegou pra banda falando: por que a gente não abre pros Stones? A gente batalhou pra abrir, né? Nós nos convidamos na maior cara de pau mesmo. Nosso DVD, CD, lá foi pros caras e a produção deles aprovou que a gente abrisse. Foi uma experiência fantástica, porque a gente tava num palco gigantesco, uma infraestrutura com 220 pessoas no backstage. É praticamente uma espaçonave, que todo evento foi filmado. Havia um jumbotron que você podia acompanhar o show a, sei lá, 3, 4 quilômetros de distância, como se tivesse uma televisão na frente, uma coisa incrível, assim. Pra gente foi incrível, assim. Eu acho que estar abrindo o show dos Stones aqui no Rio de Janeiro, assim, é um evento que é uma coisa que acrescenta muito, acrescentou muito a nossa carreira, nosso currículo, assim. Então foi, pra gente foi um orgulho, foi um privilégio, assim. A gente ficou muito agradecido, assim, por ter podido participar. E aí até que no fim foi coroado como um convite para conhecer os quatro cavaleiros do Apocalipse, que partiu deles, a gente estava no camarim ali, né, descansando pós-show, aí veio a produção e falou: olha, o pessoal quer tirar uma foto com vocês e conhecer. Aí fomos lá, conhecemos os quatro cidadãos pessoalmente, assim, foram simpáticos, corretos, assim, foi um encontro meio de business, mas meio também não precisava, foi simpático ali. Foi muito bacana, cara. Assim, agora, legal. Qual de nós que não gostaria de apertar a mão do Keith Richards, né? Ô, oh, meu amigo. Durante meses eu falei isso aqui, né? Change, but nobody's got sense enough to come in out of the rain. Hey, hey, hey. Ronca Ronca. Mas terça-feira passada eu mostrei esse disco do Parliament, mas de fundo. E a nossa torcida começou a fazer barulho. Que disco é esse? Eu não sei o Parliament, mas não falei o nome da música. Ela chama-se Coming Out of the Rain. Um disco do Parliament gravado entre 70 e 72. Simplesmente com as presenças de George Clinton, evidentemente, Bernie Worrell no teclado, Ed Hayes, o guitarrista. Tá bom, Charles? Bom pra caramba. E aproveitando o Parliament ao fundo, um dos maiores símbolos do funk, da música negra planetária, vamos mudar a nossa prosa, mantendo o contato com oifm.com.br. E eu vou falar de um assunto que durante bastante tempo se manteve afastado aqui do Ronca Ronca, por ser uma outra história, ser um outro lugar, outras pessoas, outro ambiente, outro tudo. Cito, de vez em quando, falo, comento no site, mas nunca alardeei muito a noite que há 3 anos eu faço um 00 ali no Planetário da Gávea, que sempre tem a presença de Nandão e de outros amigos. Há 3 anos no 00, todo sábado eu faço goma, uma noite basicamente voltada para esse tipo de som. Música brasileira, dub reggae. E eu agora, finalzinho de abril, início de maio, dou de cara com 3 anos lá. E sábado agora, o próximo sábado, dia 6 de maio, dou de cara com a edição de número 150, maluco. 150 sábados. Tá bom pra você? Não tá não, cara. Então, como eu nunca falei, né, muito do goma no Ronca Ronca, por ser uma outra história, mas muitos ronqueiros vão lá, curtem esse tipo de som, apesar do ambiente do Planetário 00 ser completamente diferente do Odisseia, onde o Ronca Ronca Festa volta. Aliás, já temos a atração da festa. Cai como uma vulva para homenagearmos a nossa torcida em Niterói. É verdade. Então estará no palco um dos principais guerreiros da tribo de Araribóia, o nosso companheiro De Leve, um dos principais nomes do rap hip hop brasileiro. De Leve acaba de lançar um disco, terça-feira que vem a gente mostra aqui, e o De Leve estará no palco do Ronca Ronca dia 26 de maio, sexta-feira, no Teatro Odisseia. Mas enfim, terça-feira que vem a gente toca o disco novo De Leve e abre sinal verde total para promoção com ingressos para o Ronca Ronca no Odisseia. Mas ainda falando do goma, sábado, 3 anos no Planetário, edição 150, sábado agora, dia 6 de maio. Vamos abrir pelo oifm.com.br, selecionando Rio de Janeiro, fale conosco. E aproveitando o Charles aqui, eu vou colocar uma pergunta no ar para saber o que a nossa torcida está achando e o cidadão, a nossa ouvinte que participar da promoção, diga: eu quero ir ao 00, porque o tema é polêmico, hein? Charles, eu vou fazer para você a pergunta, evidentemente que a sua resposta... Fala, Nandão. Você também pode participar enviando um SMS do seu oi para 939 com a palavra fale, seguido do seu nome completo. Exatamente. Beleza? Então, evidentemente que a resposta do Charles, nós nem conversamos sobre isso quando... Eu não tô sabendo de nada. Pois é. Vai direcionar muito as respostas, mas não faz mal. Vamos dar o início a essa pergunta com a ideia do Charles. E quem quiser participar e quem quiser estar presente sábado na edição 150 do Goma no 00, responda, diga o que você acha e no finalzinho eu quero ir ao 00 na festa 150 do Goma. Enfim, a história é a seguinte: os Mutantes estão sendo reformados. A pergunta é, para você responder, esse fato, os Mutantes voltarem em ação, é única e exclusivamente para inglês ver? Os Mutantes estão sendo reformados, a princípio, exclusivamente para o mês da Tropicália que o Barbican Center está fazendo em Londres, onde todo mundo vai tocar. Caetano, sim, Gil, Tom Zé. Sim. E, evidentemente, os Mutantes, fazendo parte desse movimento, tinham que aparecer por lá. Até porque eles têm um dinheiro do tamanho de Wembley, né? Antes de ser destruído, para investir nisso, em ensaio, em música, Zélia Duncan, não sei o quê, bababá, bebebé, bibibi. Sim, é verdade. Então, existe esse jargão. Ah, a coisa é feita para inglês ver. Isso é para inglês ver. Então, a pergunta é, Charles Gavan, a volta dos Mutantes é para inglês ver? Só admite sim ou não como resposta. Não, não, vamos desenvolver o tema. Inclusive a nossa torcida está convidada a participar disso, porque os Mutantes, sem dúvida nenhuma, se a gente direcionar o nosso pensamento para o rock brasileiro, é a maior banda de todos os tempos. Sem dúvida, E o primeiro disco dos Mutantes, lançado em 68, ele consta de qualquer lista dos principais 50 discos do mundo. Lançados em 68. Mundo, é verdade, né? Não, essa é uma pergunta muito difícil, até porque eu sou amigo da Zélia. Eu sou amigo e acho a Zélia Duncan uma pessoa fantástica. Agora, é como você falou, trata-se da maior banda brasileira de todos os tempos. Comparar qualquer situação que já tenha ocorrido de volta de grupo, de turnê, que voltaram para se apresentar de novo, assim, nada se compara. Até porque a música dos Mutantes, esse disco que você citou, acho que até o terceiro disco que eles gravaram, é um tipo de música que só se fez naquela época, só eles fizeram, não se faz mais. E fico pensando como é que vai tocar aquilo ao vivo, porque aquilo é praticamente impossível de tocar aquele som ao vivo, de tão experimental que é. Eu fico pensando realmente por que o projeto foi feito, porque sem a Rita, que é uma figura fundamental, e sem o Liminha, né, como é que vai ser o som disso? Então, o que eu fico pensando é se é só um projeto capitaneado pelo senhor Sérgio Dias, na verdade é o que dá a entender, porque é... Ele continuou com os Mutantes depois que todo mundo saiu, ele ficou lá, né? E eu sei que é ele que tá ali no comando, entendeu? Convidou a Zélia, convidou o Arnaldo Batista, convidou o Dinho, que segundo ele mesmo não toca bateria, não sei, 30 anos. Olha, eu não toco. Olha, se eu deixo um fim de semana que eu não fico sem tocar, me faz muita diferença. Quando eu vou pro palco, eu sinto diferença. Agora eu fico pensando quem fica 30 anos sem tocar, né? Não sei o que pode acontecer. Agora. Tem duas questões interessantes aí que você falou. É para inglês ver? Talvez seja, porque, por outro lado, pela entrevista que foi publicada no Globo, né, recentemente, no sábado, se não me engano, pois bem, foi dito que nenhuma gravadora se interessou por esse projeto, por gravar esse DVD, ou registrar, coisa que eu achei muito estranha. Muito estranho, mas por que será que nenhuma gravadora se interessou por esse retorno? Será que as condições que eles pediram, que eles foram impostas, não foram absolutamente... O negócio ali pode ser complicado, mas as gravadoras também não são parâmetro de muito interesse. Não, né? Não são. Elas não estão interessadas na ida. Coisa, né? Imagina na volta, no retorno. Quer dizer, apesar de que eles, hoje em dia, estão bem mais interessados em alguma coisa que esteja voltando, né? Não é verdade, mas eu concordo com você, assim, porque a gente está numa situação muito difícil há muitos anos. Mas, enfim, o fato de... do mercado de DVD tá crescendo muito e ser promissor ainda, e muita banda que não tá nativa é convidada para gravar um DVD porque nunca teve nenhum DVD. Tá acontecendo isso, aconteceu ano passado, né? Agora, no fato dos Mutantes, sem a Rita e sem o Liminha, mas com a Zélia, que é uma figura incrível, uma cantora importantíssima, entendeu? Do cenário pop rock brasileiro, fazendo o papel dela, ninguém ter se interessado, achei, enfim, não sei nem se é bom ou se é ruim, mas achei estranho ninguém ter se interessado. E o fato de essa turnê vai se dar principalmente nos Estados Unidos, na verdade, vai direto. Né? Para americano ver também. Exatamente. Né? Bom, enfim, a ideia do Charles está colocada, a gente espera a sua participação, oifm.com.br, selecione Rio de Janeiro, fale conosco e responda: a volta dos Mutantes é literalmente para inglês ver? Moção, né, cara? Aí o Fundo dos Mutantes. Pelo site da oifm.com.br, selecionando o Rio de Janeiro, fale conosco. Participe da nossa enquete. A volta dos mutantes é única e exclusivamente para inglês ver? E diga, no finalzinho do seu texto, da sua explanação, se você quer ir à edição 150 do Goma, que eu faço há 3 anos no 00 ali no Planetário da Gávea. Uma festa basicamente voltada para a negritude sonora. E no final do programa a gente vai fazer o sorteio, hein, Nandão? Mas sim, é como é uma coisa nossa, né? Uma promoção que não passa pelo departamento de promoção aqui da UFM. Coisa fina. A gente seleciona aqui, sorteia os 5, né? Seleciona as respostas mais interessantes. Sorteia os 5. Ingresso duplo para sábado no 00, no Planetário da Gávea. E durante a semana, quer dizer, hoje é terça-feira, até quinta-feira a gente entra em contato com os sorteados, né? Comunicando o tapete vermelho, né? Diga lá, Nandão. É, perguntinha do Cristiano Ottoni pro Charles, que ele elogiou Móveis Coloniais aí uma época, e ele tá perguntando o que o Charles acha das novas bandas aí do cenário e tal. Não, olha, tô um pouco por fora, até que todo mundo sabe aqui. Tenho duas filhas pequenininhas, isso toma bastante tempo fora dos Titãs e fora os projetos que a gente tá falando aqui. Mas quando a gente tinha que fazer um show em Brasília e tínhamos que escolher uma banda de Brasília para abrir nosso show. A banda escolhida foi essa. Só que o patrocinador quis botar uma banda dele e aí é assim que entrou a banda do patrocinador. Mas eu havia, pelo site da Trama, ouvido essa banda. Acho essa banda genial, assim, uma banda totalmente inovadora. A começar pelo nome, né? Móveis Coloniais de Acaju. Que música vem daí? E a música é um mix de... Tem a ver até com a proposta aqui do programa. Mistura tudo que é possível misturar, né? Ah. Na melhor coisa brasileira possível. Essa banda é muito bacana, assim. E consegui comprar o CD deles no Maitá pra Peixe esse ano. Só. Eles têm um CD que é raríssimo de encontrar, mas consegui comprar. Bom, promoção no ar. Vamos voltar, Charles, então, aos lançamentos que você acaba de fazer. E você escolheu um disco... Um não lançamento. Qual é a historinha? No lançamento. Bom, quando eu estava fazendo um projeto para Continental, eu escolhi esse disco de uma banda que atuou em São Paulo nos anos 60, acho que esse disco é de 64, 65, se não me engano, chamada Os Sincopados, cujo guitarrista, aquele grande Heraldo do Monte, guitarrista de Recife, que veio para São Paulo. É a primeira gravação profissional de Heraldo do Monte aqui, é um quinteto, faz uma mistura muito interessante de samba, jazz, e essa faixa que é uma coisa rara no Brasil, é um soul jazz, né? É a faixa 4. Esse disco acabou não saindo, por quê? Porque na hora que tava masterizado, tava tudo pronto, nós entramos em contato com os artistas, tem aquela coisa jurídica que tem que ser resolvida antes do disco ir para a loja, e os cinco caras da banda foram encontrados, dos Sincopados foram encontrados, e exigiram um cachê mínimo de R$5.000 para cada um, ou seja, para uma prensagem de 1.000 CDs, você pagar R$5.000 para cada artista, era uma coisa totalmente inviável. Eu mesmo liguei para cada um, mas não teve jogo, não teve conversa, o disco infelizmente não saiu, acho que nunca vai sair, o que é uma grande pena. Mas ouve aí para você ver. Assim como tem a história de quem exige um dinheiro para participar, existem raríssimas histórias de quem não quer dinheiro para participar. Eu já contei há muito tempo aqui a história de quando eu estava na BMG no selo Plug, o professor Antena, a banda de São Paulo, do Rodrigo, foi a primeira banda a ser gravada pelo selo naquela início dos anos 90. E a gente teve uma ideia, não me lembro quem exatamente teve primeiro a ideia, poderia ter sido eu, como poderia ter sido o pessoal da banda que é fissurado no Damião Experiência. O Damião Experiência já fez duas festas comigo. Eu acho que nos últimos 50 anos ele só se apresentou as duas vezes no Ronca Ronca. Uma no Ballroom e a outra na Torre de Babel. Enfim, tivemos a ideia do Damião fazer um rap em cima de uma canção do Professor Antena. Ele foi ao estúdio, peguei ele ali em Ipanema, levei ao estúdio na companhia dos técnicos, gravamos o rap com uma gravação espetacular, Savala produzindo o disco. Beleza, montando o disco, aquele processo todo industrial, não sei o que, babá, chega lá o departamento jurídico e fala: Maurício, o Damião, o cidadão aí, precisa assinar e receber o dinheiro dele. Eu me lembro que era R$1.000 que ele ia receber. Isso tem tempo atrás, hein? Ele precisa receber, agora a gente precisa liberar essa verba, agora ele precisa assinar um documento. Eu falei, puta que pariu, Damião assinar documento, não vai assinar, cara. Não vai dar, né? Não vai assinar. Falei, não, mas se ele não assinar, não vai ter a utilização da participação dele, né? Sem ele assinar, a faixa não vai adiante. E o disco vai ficar capenga. Eu falei, tá bom, então eu vou correr atrás dele. Lá fui eu com um papelzinho encontrar o Damião na rua, né? Em frente ali é o Zona Sul. Damião, olha só, tu vai ganhar aqui esse dinheirinho, vai dar pra comprar uma mariola, não sei o que, babá, mas tu tem que assinar aqui a parada. Eu assino não. Damião, se tu não assinar, você não vai receber o dinheiro, o disco vai ficar capenga, não sei o que o Savala vai fazer, e você não... As pessoas que gostam de você, que não te ouvem há muito tempo, ainda mais numa ligação com uma nova banda, não vão te ouvir. Não vai assinar não. Damião, porra, presta atenção, não sei o que. Não vai assinar não, cara. Não assinou. E há anos eu cobro essa... Se o Savala estiver ouvindo... Savala, fuxica aí teu baú. Há anos eu cato essa gravação. Sim, a edição, sim. Tem ela mixada direitinho. Você pode mostrar aqui. Pra, né, poder tocar, exatamente. Enfim, vamos ouvir aqui o Os Sincopados. É faixa 1? Faixa 4. Opa! O nome da faixa é... Inclusive é um standard do jazz. Chama Chili com Carne. Ih, espetáculo, hein? Thank you. Os Sincopados. Que groove, hein, maluco? Bacana, né? Pô, espetacular. É, esse bom. É o Taum que não saiu, né? E esse provavelmente não vai sair. Não vai sair. Enquanto a mãozinha da rapaziada não for bem molhada. É, né? Acho que difícil, viu? Porque vivemos tempos piores agora. Esse projeto é de 4 anos atrás. Valendo a promoção, oifm.com.br, selecionando Rio de Janeiro. Fale conosco e diga o que você acha da indagação de hoje do programa que orienta desorientando. A volta dos mutantes é para inglês ver? E diga se você quer fazer parte do sorteio de 5 ingressos duplos para sábado no Planetário da Gávea, no 00, a noite que eu faço lá 3 anos, basicamente de música negra, edição 150 do Goma. Diga no finalzinho do texto se você quer ir. Ao final, vamos compilar, sortear e entrar em contato com os felizardos até quinta-feira, né, Nandão? Exato. Você pode participar também através do seu Oi, mande um SMS para 939 com a palavra fale, seguida do seu texto, ou melhor, seu nome completo, valendo ingressos, par duplo, é isso? É, para o Ronquinha, para o Goma, aliás. Eita! Terça-feira que vem a gente começa a promoção para o Ronca Ronca, a festa no Teatro Odisseia, com De Leve no palco. E distribuição de uma banda que nós vamos ouvir aqui, ó, no programa de hoje. Vou até mostrar o compacto aqui pro Charles, peraí. Na realidade, mais do que um compacto, é uma obra de arte da banda americana Panic at the Disco. Olha só, vem um cartazinho da pesada, pesadérrima, um grafismo espetacular. É, vocês não estão vendo, mas é, isso só tem é um incrível. Lado. Isso só tem um lado. O outro lado é gracinha, assim. Eles fizeram uma serigrafia no desenho, vinil. Desenho, né? É espetacular, né? É, como, é tipo aquele, aquele LP do Johnny Winter. Johnny Winter, de, só, tem Edgar lados, só tem 3 lados, né? Cara, esse é o Panic at the Disco que é nós um vamos... É um luxo, vocês não estão vendo, mas é um luxo. Nós, né, vamos distribuir o primeiro disco da banda americana, dia 26 de maio. Lá no Odisseia, mais uma edição do Ronca Ronca na Lapa. Vai dar uma apertadinha, tranquilo, hein? Sim, sim, sim. Charles Gavan ao vivo aqui. Ronca Ronca no Saideirão. Continue participando. OFM.com.br. Sequestraram minha sogra. Bem feito pro sequestrador. Ao invés de eu pagar o resgate, foi ele quem me pagou. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadão.